Ich bete für die alten Brüder. Sabe a sua força, seu Pantera Negra? Só. É uma satisfação enorme poder falar com o senhor assim pessoalmente, viu? A gente se sente honrado pela oportunidade. O senhor falasse comigo antes. Como? Já falasse comigo antes. Já? É. Um sonho? Desdobramento? Claro. A questão desse trabalho que eu faço foi por essa razão? Não foi. Quando que eu falei com o senhor? Se chama. Como se falou, como é o nome? Trabalho. Desdobramento. Isso. Foi durante o sonho, no desdobramento, que eu conversei com o senhor. Claro. E qual que foi a conversa? Por que que eu fui falar com o senhor? Você queria saber. Uhum. O que eu fazia para o senhor? Ordem de desejos. Uhum. Sim. Foi sua pergunta. Foi. E qual foi a sua resposta? Não com esse nome, mas com a mesma intenção, sim. Que o senhor faz parte da minha ordem de guerreiros. Não com o meu nome. Não com o mesmo nome. Não com o mesmo nome. Com nome diferente. Sua incorporação não é igual. Uhum. Mas com o tempo, a carne é macia. Aí sim. A macia. O caboclo que eu vou incorporar é o Pantera Negra. É o senhor ou é outro? Da mesma ordem. Nem vem com o nome de Pantera. É, vem com outro nome? Com qual nome que ele vem? Todo caboclo que é caçador de feiticeiro, quebrador de mandinga, tem vários nomes. Uhum. Vai vir com o nome. Que segue a sua ordem espiritual. Sim. Porque senão as pessoas da Terra vão falar que vai estar errado. Ai. Mas sempre falam. Sim. Você tem sua cabelo que veste branco. É. Vai ter que ter um caboclo que siga essa ordem. Uhum. Porque é dessa forma que ele vai ser aceito. Poderia se chamar Pantera Negra, Cobra Coral, Arranca-Toco. Todos com a mesma função. Uhum. Entendi. Claro. Certo. O espírito ele vai falar de acordo com as suas coisas. É provável, muito provável, cobra coral. Cobra coral. Muito provável. Uhum. Mas não se fique triste se não for. Uhum. Não gosta muito de falar, senhor, pois vocês projetam muito na cabeça de vocês. É. Como seria, como deve ser, quando na verdade não projeta, espera e faz, pronto. Sim, senhor. Claro. Faz sentido. Muita gente é assim mesmo, que às vezes espanta um conhecimento que podia colher. Claro. Você imagina uma coisa diferente, seu caboclo, é obrigado a vir do jeito que você imagina para ser aceito, moço. É, então. Sim, senhor, seu Pantera. Isso estraga tudo. Para todos. Hoje, como que vocês falam sobre Pantera Negra? Uhum. Não existir mais. Não é verdade. Não é verdade que o Pantera Negra não existe mais. Só mudou para aceito. É que eles dão outros nomes para poderem serem aceitos. Todo caboclo. Uhum. Que trabalha nessa linha. Uhum. Que não está sendo muito comum. Uhum. Muda o nome. Muda o nome. Mas são todos. Vocês falam que banda negra. Caboclo que vem da mata e da noite como pantera. Quebra feitiço. Resgatar tudo isso. Não sumiu, mudou. Entendi, você está dizendo que esses caboclos, vamos dizer assim, feiticeiro mesmo, eles não sumiram, só mudaram o nome para serem aceitos. E vai acontecer com outros. Vai. Porque vocês têm... Seu Sete chegou. Ah. Seu Sete encruzilhada, catacumba? Catacumba. Sete catacumbas, aham. Mas não há facilidade nenhuma. Ah, lá. Uma cabeça não é fácil. Você, espírito, tem que aprender sobre a sua matéria escolhida para saber lidar por onde entrar a sua matéria. Imagina uma forma. Você quer fazer do seu e não consegue. E aí fica do lado de fora e aquele seu já está fazendo você. Eita. Então, não é fácil. Uma criatura com uma cabeça. Eita. Por isso a necessidade de quase desfalecê-lo. Nesse. Não existe facilidade. Não existe. Senão todos seriam portas abertas. É, ué. Claro. Ué. Eu. É espírito. Todos têm necessidades de expor o seu como trabalho. Sim. Todos temos necessidades de expor nossos trabalhos. Na unidade. Unidade. Na unidade. Sim, senhor. Cada qual cuida da sua unidade. Tá. Ah, quando o senhor fala unidade, o senhor coloca a mão na cabeça. Ah. Minha função. Sim. Meu. Sim, corpo. Meu cuidar. Uhum. Eu cuido dele. Eu trabalho. Cuidar dele. Sim. Assim como todo médico, a função é fazer com que esse ande pelo caminho e consiga concluir o que veio aqui. Ah, o corpo ande no caminho. Claro. Cada qual recebeu um para que cuide. Para... Do seu corpo para andar no caminho. Ó. Uhum. Sobra. Auxílio a todos, porque nem todos conseguem transpor a carne. Ué, Todos têm, mas nem todos. Todos têm carne e corpo, mas não, nem todos conseguem transpor isso. Eles acham que eles são a carne. Todos têm um guardador, mas não conseguem fazer isso que eu tô fazendo aqui. Segurar. Não como. Consegue guardar, mas não consegue reter o conhecimento. Oh, aceitação cada vez maior. É assim que fala. É. De estar próximo e pensar que está inteiro. Cada vez mais, porque a pessoa não está... Tá, como fala, enchendo o copo inteiro, tá só encostando e a pessoa acha que o copo tá inteiro e se faz cada vez mais normalidade. E com o tempo será mais. O senhor tá se referindo à incorporação? Sim. Tá tendo que aceitar, como fala, desta forma. Porque o ser humano não tem muita pressa. Pressa? Pressa. Se tiver mais paciência... Vai acontecer com quem tem que acontecer. Cada ser não é. Nem todo ser é pra ser assim. De incorporação. Ué. Nem todo ser é pra ser de incorporação igual o seu menino tá agora. Ué. Tipo, o senhor tipo apagou ele. No começo não é assim. No começo não é assim. Mas quem tá incorporado sabe com clareza a diferença de não tá incorporado, certo? Como? Não vejo dificuldade nisso. Então, mas a gente, o povo sai dizendo, ah, eu não sei se eu tô incorporado ou não. Se você tem dúvida, você não está. Ah, lá. Claro, porque vocês controlam a nossa coordenação motora, certo? Quando vocês incorporam. Sua vontade, tua. Ah, a audição, a visão, o tato, o paladar, tudo isso. Está aqui, mas está é como falar. O senhor está na cabeça, mas é, subjugando os movimentos dele. Ele tem que dormir. Ele tem que dormir. Quer ficar de pé? Então, e se a pessoa tem dúvida ali é porque ela não está incorporada. Nunca esteve. O espírito pegará você como você vai dormir. É. E quando você adentra na sono, o que você faz? O que seu corpo está fazendo enquanto você dorme? Você sabe? Não. Uá, corporação. Mas essa não é, seu Pantera Negra, a incorporação inconsciente somente? Se eu quiser falar com você, para que chamar espírito? É. Claro, entendi. O senhor está dizendo assim, se eu venho para falar com você, para que deixar ele aqui, é isso? Entendi. Claro. Mas não, isso não quer dizer porque o senhor é um feiticeiro. Como é que é essa história sua assim? O senhor tem mais força que os outros caboclos, é isso? Minha função é mais, como falar, para não ficar, desse, entender errado. Minha função exige um pouco mais de severidade, força, suculência. Minha função não é uma função de paz. Sua função não é uma função de paz. Minha função é resgatar aqueles que estão perdidos mais que você. Peraí, tá bom, você já. Entendi. Claro. Todo mundo vem em paz. E nem todos querem que você saia de um grupo. E às vezes há necessidade de. Você sabe. Tem um grupo e eu quero tirar um do meio daqui. Certo. E o grupo não permite idade de força. Sim, aí sim. Vou. É o que o senhor vai. Funciona. Função do senhor. Isso. Ha! Entendi. Claro. Onde há necessidade de força, o senhor tá lá. E por que que. Como que o senhor adquiriu tanta força? Sabedoria vem com o quê, filho? Com a prática? Você nasce sábio Não. com o tempo. Olha. Então a velhice, o que vocês falam é velho. Ancião E já. a velhice não é fraqueza. E quanto mais velho, mais forte. Para o espírito, quanto mais velho, mais força. Quanto mais velho, mais força ele tem. Mais força. Vai ganhando mais coisa. Não é o primeiro médium. Médium que fala. Cavalo. Que trabalho. O senhor já veio em outro cavalo. Fui deixado para ele. Para esse cavalo? Ah, é herança de família, então. Entendi. Então, o senhor acha que existem outros panteras negras, mas eles estão se manifestando com outros nomes? Na mesma linha que fala. Mesma linha, mesma função, outro nome. Entendi. Daí, para falar. Tem mais fácil manifestação e aceitação como isso. Mas o que que as pessoas têm, então, o senhor que já mora no mundo espiritual e tem estudado isso, que as pessoas têm em geral contra o Pantera Negra para o Pantera Negra ter que vir em outros cavalos e dar outro nome? A sua religião, chamada Umbanda, É. prega luz, paz, harmonia, não prega força. Ah, entendi. E fora uma quilomba. Quimbanda vai encontrar a patera. Espírito da mais. Na Quimbanda vai encontrar o Pantera. Num bandão não. Quando vem num bandão, vem um animal. Minha essência animal. Tem um o outro lado da... Vamos falar, Dobrão. Uhum. Do outro lado do Dobrão. Uhum. Vem isso. E se porta como isso. Não há necessidade de expressar a animalidade. Não há necessidade de expressar a animalidade? Uá. E aí o senhor vem... Aí no final, antes de vir como caboclo, vem logo como Exu. É isso que o senhor está dizendo? Vem como Exu para ser aceito melhor. Ah, claro. O senhor pode chegar no seu cavalo e dar qualquer nome e continuar sendo Pantera Negra? Já fiz, muito. Já fez. É isso que o senhor está dizendo? Uhum. E no começo o senhor chegou falando assim que então tem um caboclo que trabalha comigo que é da linha do Pantera Negra, mas pode chegar com outro nome. Vai fazer a mesma coisa que eu. Mas vai continuar sendo Pantera Negra? Vai continuar sendo um trabalhador igual ao Pantera. Aham. Nossa. Enfiando a mão na... Como fala? É, no lodo. É. Lodo. Uhum. Pra buscar aqueles que... O senhor até assim... Faz um sinal negativo com a cabeça porque... É muito difícil ou é muito triste? O que que é? O triste é você estar no lugar. Aham. E querer estar lá e achar que é bom, mas não é. Tá iludida. Iludida. Tá iludido, sim. Tá? Sim. E você fala a verdade e não, a pessoa não compreende. Quando eu falo pessoa, eu não falo encarnado. Uhum. E você, às vezes, tem que tirar a força. Tem que fazer um círculo, né? Tem. E às vezes a pessoa quer parar num lugar e não pode, tem que fazer a círculo. Sim. E você vai e atira. Tira. Ué. Claro. Já faz também com o encarnado. Uhum. Tá no mundo. Eu venho e tira. O senhor tira? Tira. O senhor vê um... Pode o senhor ver um círculo de gente ruim, pesada e não quer sair daquilo, na lama, o senhor vem com a força e tira? Tira. E essa força que o senhor falou é o tempo e a sabedoria? Tempo e sabedoria. Uhum. Mas assim, a gente tem a visão de quem trabalha na Quimbanda ou quem é pesado... Tem, assim, o gosto de fazer maldade. Como que funciona com o senhor? Depende do que é mal para você. Claro, claro. Uma coisa bom para mim pode ser mal para você. Bom para você estar rodeado de seres fazendo coisas erradas para mais ainda. Uhum. E vai dar mais trabalho para a Pantera. Aí bom é você sair de lá e se limpar. E continuar o seu circulador de vida. Ou de existência, como fala. Uhum. Porque vida não é só isso. Não é. E aí você vai lá e é mal pra ele, porque você vai tirá-lo à força. Uhum. Isso é maldade. Maldade, olha. Pra ele, pra mim, não. Pro senhor, não. Depois quando eu saio, abre o olho e vê que não foi mal. Foi o que acontece com um monte de maldade por aí. Ah. Se você parar pra pensar... Nas maldades tem dois lados. Tem dois lados. Você olha de um lado só. Se você olhar do outro lado, você vai ver que aquela maldade é uma coisa boa. Uhum. Claro. É porque a gente... O senhor está dizendo que o que a gente vê como mal é porque a nossa visão é muito curta. Só olha de um lado? E que só olha de um lado. Vocês sabem que no tempo, alguma coisa lá na frente que parece mal hoje pode tornar-se boa. Transformação é sempre ruim. É ruim no momento ali. É. Uhum. Porque a gente sai da zona do conforto. Sai da zona do conforto é o quê? E agora? Fica parado, tá bom? Não. Ah, sim. Pra gente, a gente aprendeu a gostar, né? De ficar ali encostado. Isso é zona do conforto. Mas... Fica parado, tá bom? Não quero ir para frente nem para trás aqui, tá bom? Sim. Isso é assim, então isso. Esse não. É assim mesmo. Tem que tirar dessa coisa. Tem que tirar. Se é espírito, e quanto ao encarnado, o senhor age na vida dos encarnados também? Age, porque agora o senhor está incorporado. Encarnado ainda tem o poder de querer. Ele tem que pedir, nem que seja sem saber. Tem que pedir? Nem que seja sem saber. Uhum. Inconsciente. Ou alguém tem que pedir muito por ele para que a gente interfira. Um Pantera Negra. Ou qualquer um que vá. Ah. Porque... Vocês têm a liberdade. Não estão amarrados, estão livres. A lei de vocês é mais... Uhum. Aberta. Uhum. Daí, para solicitar ajuda, alguém tem que pedir. Ou você tem que pedir. Olha, alguém... Não. E as pessoas, porque têm medo que vocês, chegando até ela, vê que ela não tem disciplina na vida, e vocês ficam acaba ficando bravo com ela, atrapalhando a vida dela de continuar no passo que ela quer ali. Devem as pessoas temer chamar um Pantera Negra para ajudar? Ninguém chama Pantera Negra porque tem essa coisa que você falou de medo. Uhum. Mas você pede ajuda àquele lá de cima. Uhum. E daí ele fala, quem é? Cada um faz sua função. Uhum. Nunca ninguém pediu a Pantera Negra de ir assim. Pede aquele pai grande, uhum, que manda outro, que vem a Pantera, que é a minha função, e faço. Claro, claro. O senhor diz assim, que eleve os pensamentos a Deus e ele distribui as funções para quem for fazer. Para quem for fazer conforme sua competência. Boa. Claro. E se tem uma pessoa que quer incorporar assim um Pantera Negro ou alguém da linha, igual o senhor disse que o seu menino faz, igual esse que trabalha comigo, o que a pessoa pode fazer? Se não for deixado de herança, tem que estar no teu círculo de existência. Aham. Uhum. Porque senão será outro. Se seu, como fala, se sua dor falar assim, uhum, dívida. Uhum. Se sua dívida é outra, você terá outros com trabalhadores. Ah, claro, o karma. Minha função, uhum, é ele muito vidas passadas. Só médium. Muito ligado. Feiticeiro. Ah. Muita feitiçaria elevada para lados sombrios, contraditórios. Uhum. Daí estou aqui para que não caia em tentação e volte a fazê-lo. Aham. Nossa, então eu posso tentar começar a considerar que esse que o senhor falou que está comigo, às vezes pode ter até uma função parecida. Ué, você faz o que? Esclarecimento, não é o que você busca? Isso. E por que será? Por que será? Por que será que você quer tanto esclarecimento sobre... Porque das vezes, numa outra vida, eu desviei um monte de gente. Seria isso? Por aí esse caminho. Claro, por aí claro. Esse caminho. Claro, claro. Nossa. Ou seja, já tem que estar ali no... O caboclo já tem que ser definido antes de encarnar ou vir de herança. Já vai, quando monta a sua cadeia de funções, quando você vai vir nessa coisa... Na carne, já na tá matéria. Como fala? Programado. Programado. Tudo programado. Quem vai ajudá-lo? Você vai descer? Como fala, descer? Vai pensar que vai para onde? Lá, fogo, que é. Não, você vai vir à terra ou a outro lugar, uhum, que tenha matéria. Sim, incorporar, encarnar. Você vai encarnar. Uhum. Já tem que estar, como fala, com o burnal pronto, né? Já. Tudo pronto. Vai vir de mão banando? É. Não. Já vim pronto, com tudo. Ixi. Com um. Aham, entendi. Não é a pessoa, pela vaidade dela, que vai atrair um espírito pra trabalhar no seu oráculo espiritual. Eu vou contar uma coisa agora. Fala. Esse coisinho aqui. O médium. Quando era... pequeno. Tocador de coisa. Tá, é, já sei, Ogan. Me falaram que ele tinha um Pantera Negra. Ele ficou rindo e fazendo chacota. Isso. Que ia miar que nem um gato. Eita. E agora estou aqui. Olha lá. E como é que o senhor recebeu isso no mundo espiritual? Que o senhor já acompanhava ele. Seres humanos são inconsequentes. Ah, entendi. Não dá para levar em consideração tudo o que as pessoas falam. Não. Em consideração quando eu falo? Isso, consideração. Não dá pra ouvir tudo que a pessoa fala, porque não fala daqui. Não fala? Fala daqui e daqui. Não fala do coração, fala da boca e da mente. Quando vem daqui. Quando vem do coração? Ele desvencilha, solta. E vence. Muita energia. Daí deve-se tomar muito cuidado com o que sai daqui. Uhum. O que sai daqui e daqui não. Agora daqui. O que sai da boca e da mente, o senhor disse, não importa. Ou não é pra dar atenção. Não dá, nós não dá. Agora quando eu sair daqui, sou verdadeiro. Claro. Daí tem que ver o que vai fazer. Sim, o senhor disse que quando sai da boca e da mente, vocês não dão tanta importância. Mas quando sai do coração, vocês analisam com cuidado. Muitos pedidos saem daqui e daí não são atendidos. O que sai pedido da boca e da mente não são atendidos. Muitos deles. Pedido aqui. Pedido do coração. Uhum. São muitas coisas que levantam uma energia de fúria e de raiva, tem tanta força. Porque sair daqui é um sentimento verdadeiro. Nenhum amor é tão verdadeiro quanto a raiva. Ah, claro, claro. Porque deixa que aquilo saia de dentro, né? Entendi, sim, senhor. Quando uma pessoa pede ao caboclo para fazer uma magia, uma magia pesada, para destruir a vida de alguém, o caboclo aceitaria? Magia é um pesado, não entendo a magia pesada. O que quer dizer, né? É que eu só tenho esse termo para me referir, seu caboclo. É fazer um feitiço. Não existe feitiço, já sei, entendo. Entende? Petício pequeno ou petício grande? Grande, pesado, brabo, assim. Coisas pequenas matam. Ah, entendi. Não precisa ser grande e pesado. Senhor. Senhor, moço. Sim, sim, senhor. A vida de um ser humano é guardada pelo Senhor Maior. Mexer com uma coisa dessa, a pessoa tem que estar disposta a cair junto. Ah, é? Mas o senhor faria? Para cair? É. Teria que valer muito a pena para mim cair. Se ele fala para fazer algo muito ruim, o médium, ou para mudar o destino de uma pessoa, nós vamos cair juntos. Tem que valer muito a pena para mim e para ele. Se não, não. Entendi. Se o médium fala, olha, meu pai, vamos fazer isso. Daí o senhor fala, mas tem que valer muito a pena. Mas se valer muito a pena pro senhor e pra ele, o senhor cai. Se estiver dentro da lei. Mas se tá dentro da lei, daí não tem por que o senhor cair. Mas cai. Cai? Cai. Que isso? Cai. Não podemos agredir nem ferir nenhum ser humano. Mesmo que alguém mereça. O que vocês pedem é quebram perna, batam carro, abortam uma filha. Uh-huh. É coisa nenhuma, boa, né? Uh-huh. Cai. Quem vai pagar? Quem vai pagar? É, alguém tem que arcar, né? Ilusão achar que vai sair impune, tanto o encarnado quanto o auxílio. Uhum. Por isso, às vezes, esses pedidos não são atendidos. Porque não sai impune. Parece que tá falando que o senhor só faz coisa que vai trazer uma lição pra alguém. Sim. Mas que tá dentro da lei e que o senhor não cai e ninguém caia. Não pode, né? Senão, eu já tive uma idade boa para saber a diferença entre, né, ser bom ou não. Certo. Se eu chegar com uma coisa dessa, meu, aquele que está acima de mim vai olhar para mim. Ainda nem fala com isso. É, entendi. Nem fala comigo isso. O senhor já corta ali. Não quero. Vai, quer que eu faça maldade, a gente entenda. Por exemplo, fazer que o caminhão de alguém tombe. Essas coisas o senhor não se mete. Tem uma coisa muito maior que nós falamos. Nunca ouviu falar que nós entramos em, como fala vocês, lutas e guerras. Lutas e guerras. Outro fala, só falam das coisas bonitas e boas. Por que ninguém fala das guerras? Qual guerra, seu Pantera? Guerras. Todo mundo. Astral. Só falam coisas bonitas. Não falam das guerras. Que exemplo que tem de guerra que acontece e o senhor já participou? Como falará? Parecem formigas, para que você entenda. De espíritos que estão enfiados na lama. Que não ganham por unidade, ganham por grupo. Muita força. E esses espíritos que já estão caídos mesmo, que já estão numa, como você fala, conforto. É, na zona do conforto. Não tem mais o que descer. Já atendeu o pedido. E daí formamos as batalhas. Ou seja, tem espíritos negativados que unem um grupo de almas que olhando, parece que tá olhando pra formiga, mas são pessoas que afundaram. E lá se encontram na zona de conforto. E esses aceitam negócios sórdidos. Porque não tem mais para onde ir. Daí o que vem é, como fala, é lucro. É lucro. Uhum. E aí, quando essas pessoas não ficam num lugar só. E nunca andam sozinhas. Ando um que nem formiga. Muitos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos. Não ganham por unidade, ganham por quantidade de pessoas. Ah, quando eu falo pessoas, falo espíritas. Espíritos, claro, claro. E quando é designado. Designado. Isso. Assim que fala. Sim, senhor. Mandado. É. Uma missão. Uhum. Contra um ser humano. Que nem formiga. Não tem tanta força, mas na quantidade. Aham. Leva anos, mas conseguem se não tem uma proteção. Se só tem espíritos bonitinhos, a pessoa não se safa. Não se safa? Tô começando a entender agora a importância de se ter um caboclo feiticeiro como Pantera Negra. Pode dizer caboclo, pode dizer tem caboclo, tem negros, tem... espíritos, não importa a linha, mas a função. A função é essa função. Aham, o senhor tá dizendo assim, não precisa elevar o nome do Pantera Negra como competência para isso. Claro. Temos, né? Que faça isso. Muitos outros fazem isso. O senhor tá dizendo que preste atenção na função, que ela é importante. Que? Uhum. E você vai. Não, ninguém quer fazer muito isso. Ninguém quer fazer... Ah, entendi. O senhor está falando... No mundo espiritual não tem muitos que estão dispostos a fazer isso. Mas precisa ter um... Como o senhor falou... O senhor enfiaria sua cabeça num formigueiro? Não, senhor. Uai, isso é mais... Nem nessas formigas bonitinhas. Imagina aquelas lá do Amazonas lá. Pois é. E é... E é assim que funciona. Ha. Da minha trabalho, sim. Do trabalho dos que são bonitinhos, eu não sei. Do meu é esse. Entendi. O do senhor é esse. E é um ambiente onde o senhor se sente mais à vontade? Quer falar sem filho e sua sentimento. É o que eu conheço. Não conheço outra coisa. Senão a guerra. O senhor faz isso porque faz parte do seu sentimento. O senhor nunca fez outra coisa, seu Pantera. Não sei sentimento. É a minha fazedor. Uhum. Não sinto como sentimento. O senhor não vê isso como sentimento? Como fazer? Se fosse sentimento igual o seu, eu não saía do lugar. É ocupação. Porque se você tiver sentimento, vai sentir medo. Aham. Uhum. Não há necessidade de sentimento. Só tem que fazer o que tem que ser feito. Não. Porque é que nem as pessoas que vocês prendem aqui. Uhum. Faz um monte de atrocidades quando é pego. Atrocidade. Vira coitado, né? Quando é pego, fala só fui vítima, não é culpa minha, é isso? Uhum. Mas você sabe. Sabe. Claro, claro. Então, nessa função o senhor fez e porque estava ali dentro da sua competência mesmo essas realizações e hoje o senhor faz sem se envolver sentimentalmente. Claro. O senhor vai realizando ali. E aquilo que é o mais pesado mesmo, ou seja, que precisa de alguém com esse cabedal. Claro. Você não vai mandar uma ovelha abater um lobo, né? Não. Claro, claro. Entendi. E por que que todo mundo se refere ao Pantera Negra? O senhor quer beber um pouco de água, seu Pantera? Por que que as pessoas se referem ao Pantera Negra e não à função? O senhor percebeu que a linha do Pantera Negra criou um pouco desse nome. O que que levou a isso? O que levou a associar as coisas, associar a juntação das coisas? Isso, juntar isso, associar o nome ao potencial assim, de lidar com o lobo. Nossa função. Não sei quem era, de todos. Como eu vou falar? É que nem tá acontecendo nesse exato momento. Uh-huh. Todo aquele que acha bom, famoso. Isso, famoso. Era famoso, famoso. Isso. Ser Pantera Negra. É. Que nem hoje é famoso ser Trancarua. Entendi. É, mas... Você não é se você não faz. Ou seja, o que define o senhor é o resultado. Boa. E a competência para praticar aquilo em prol e sair ali lucrando, em prol da humanidade, em prol do... De todo o sistema que envolve a vida e a vida aqui e lá. Uhum. Porque aqui é um pedaço. Um pedaço aqui só, né? Pequeno. É uma pequena parte. Aqui o senhor fala encarnado? Os acontecimentos maiores estão lá do outro lado. Então, os acontecimentos maiores, o senhor quer dizer, estão no outro lado, ou seja, no lado onde a consciência vive em espírito. Uhum. Aqui é uma pequena parte. Aqui é só uma pequena parte. Claro, claro. Ou seja, a gente precisa de muito mais proteção do que imagina. E essa proteção existe. Penso que uma coisa muito... Como é que eu vou falar? Boa de se assuntar. Uhum. Você cai de um corpo aqui. Não está desprotegido porque recebeu seus trabalhadores. Não lembra de nada. Isso é um monte de... Você fez coisas que deixaram pessoas descontentes. Uhum. Não que sintam raiva, porque sentimento é uma coisa que não... Fala, ah, eu gosto, não gosto. Gostar não é sentimento. Uhum. Mas você fez dívidas. Uhum. Que tem que ser cobradas. E quando você acende, aparece, aqueles que te cobram, te acham, pode levar quanto tempo for necessário, te acham, eles vão te cobrar. Uhum. Imagina que você deixou muita gente descontente. Uhum. Imagina quanta gente descontente te achando. Pode ser que esses trabalhadores não deem suficiência de proteção. Uhum. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Daí não dá pra deixar uma ovelha cuidando de você. Claro, claro. Digamos que a pessoa fez muita coisa e aí muita gente ficou desgostosa com ela. E quer revanche. Quer retaliar, quer devolver. Você não lembra, mas a outra lembra. Ah, eu não lembro porque eu tô encarnado. Mas os espíritos que lá estão lembram. E quando te acham, querem cobrar. E quando me acham, querem cobrar. Uhum. E aí precisa de uma defesa... Boa. Que não seja a ovelhinha ali. Boa. Claro, claro. O senhor acha que no caso pode ser o que está acontecendo com esse trabalho que eu desenvolvo do diálogo com os espíritos? Me deixa muito exposto. Oxe, por isso. Por isso, então. Que a primeira também... Mas não se preocupe, que você tem uma boa defesa. Uma boa defesa? Que é a linha... Você também tem seus lobos. Graças a Deus. Sim, claro. Porque também não foi boa coisa, né? É, coisa boa que eu não fui. Coisa boa você não foi. Claro. Você tem que dar sua palavra pra fazer influência boa. Já que fez coisas... Assim como esse tem que dar sua magia para coisa boa. Ah, eu tenho que usar da palavra para fazer coisa boa. E o seu médium precisa usar da magia para fazer coisa boa. Para botar a balança no equilíbrio. Aham. Desequilibrado você vem aqui. E o caso dele também, porque ele já correu tantas casas como o Gan. É isso? Mas não fez a feitiço, não tava fazendo. Não tava fazendo, mas... Ele tem que fazer o feitiço, mas o feitiço para ajudar a pessoa. Não como fazia antes. Fez um pouco nessa vida também. É, o senhor tá entregando. Fez. Tá certo. Mas quando ele fez algum... Se o médium faz algum feitiço nessa vida que não é o correto, que não é o certo, vocês do mundo espiritual caem com ele? Eu já respondi antes. Já, né? Você botou a mão na... Quando você bota a mão no fogo e eu sou teu trabalhador, se eu concordar, eu caio junto. Claro. Porque... Eu posso te... Não, faz você sozinho. Mas daí não dá resultado nenhum. Você tem força também. Tem? Tua energia é depositada em, até em coisas como essa. Em copo, energia, xícara, claro. Tudo que é seu. Essa coisa que é sua tem sua energia. A minha jaqueta. Daí, pelo seu próprio mérito e sua própria responsabilidade, pagará. E aí eu também posso chamar um outro espírito pra me ajudar, se o senhor não quer? Entendi. Claro. Então, por isso que eu perguntei daí. Mas só vai ajudar se eu deixar. Ah, entendi. Falei, não, não, não. Vai fazer coisa errada, vai fazer sozinho. Você quer cair, eu vou ter que combater você. Aham, claro, claro. Porque vai estar interferindo no destino do meu. Se ele quer comer estrume, coma sozinho. Não como extremir com o outro. Uhum. O outro não se mete, deixa sozinho. Claro, claro. O senhor tá ali pra que a lei seja cumprida ali. E os outros também não pulam em cima dele pra aproveitar a oportunidade e aí fazer com que ele fique bem mal. O senhor tá ali pra proteger, é isso que você tá dizendo. Claro. Mas não pensa que é uma coisa muito segura. Não. Às vezes passa um ou outro. Geralmente os que têm ligação de sangue. Os cobradores de ligação, que têm ligação de sangue ou tiveram uma ligação muito forte na vida, eles vêm. Na vida passada. Claro. Se aproxima e às vezes conseguem passar, porque não conseguimos ler sua intenção de início. Aham. Daí eles vão colhendo nem você. Quando você vê, já tá fazendo coisa errada. Porque você tem um bonitinho, você não fica muito preocupado com ele, porque você vê que não é uma coisa ameaçadora. Aham. E você deixa? Deixa. Daí quando você vê aquilo, se transformou numa coisa ameaçadora. Daí... Não, às vezes pode até ser tarde. Boa. Que já deu uma mordida ali. Pois é, já tirou um pedaço. E aí, né, vai lá. Vamos lá, ver se eu entendi. Às vezes existem ligações de almas e espíritos de vidas passadas e conexões que se abrem pelo descuido do médium e eles vêm com a pele de ovelha ali. Boa. E às vezes o próprio médium aceita. Claro. Se ele fala assim, como eu posso falar, não. Aí eu aceito, já tenho que ficar olhando. Quando eu vejo, agora, chega. Sai. Mas se ele fala, tá gostando, então gosta, vai. Claro, se o médium tá gostando ali, o senhor também olha um pouco e deixa que o espírito dê uma maciada no lombo dele. Boa. Ele tem que pedir também, né? Ele tem que pedir. É importante pedir periodicamente proteção. Ah, é? Eu não faço isso. Se passar um. Mas vocês já não estão lá? Sim, mas é aquilo que fala. Acabou de falar. Isso, tem que. Acabei de falar. Criar esse mérito através do pedido, o senhor falou. Claro. Se não, você tá gostando, daí fica. E aí fica ali. Tá se fudendo, mas eu tô gostando. Uhum. Tá gostando, tá se fudendo, tá sendo bom, então não posso. Daí quando eu vejo que tá atrapalhando o caminho, daí eu sou obrigado a interferir. Enquanto não estiver atrapalhando, pode estar se fodendo, mas não tá atrapalhando. Entendi, claro. Seu Pantera Negra, no caso de pessoas que realizam trabalho de grande alcance, que é o diálogo com os espíritos, ou seja, chama a atenção desses que estão, como o senhor falou, contra a gente de vidas passadas. E aí é preciso que esses nossos, entre aspas, lobos estejam a postos e preparados. Certo? É essa linha de a função, que é uma das funções que o senhor faz. Essa preparação de combater esses que vão lembrar da gente, querer dar o troco e não deixar a gente realizar. Tem muito mais coisa necessário para acender uma coisa dessa. Não é só essa coisa que você faz. Não é? São lugares que você vai. Ha. Onde você passa. Que eles estão em toda parte. Não é uma coisa dessa da sua que você faz, que vai acender uma coisa. É onde você passa. Boa. Uhum. Claro. Não vão achar. Vão te achar se você for agora e tiver por infelicidade sua. Por infelicidade. Claro, claro. Mas vocês já vão saber onde estão os meus inimigos. Moço, eles não são planta. Claro, não fica num lugar só, pô. E anda muito rápido. Eita. E às vezes nem precisa ele achar. Tem um do formigueiro que te vê. Já conta rapidinho. E daí se dana. Claro, claro. E então... Pantera tem opinião Pantera. Uhum. Qual que é a opinião do Pantera? De vocês lê futuro, o espírito também falar que lê futuro. Ah, e aí, não lê? Do meu ângulo aqui, da onde que eu tô, não. O que fala assim para você, eu vou repetir, já falei por isso. Já falou pra sua esposa do cavalo. Quando fala, vai acontecer alguma coisa com você, não estou lendo seu futuro, já está acontecendo. Eita, seu... Nossa, seu... Já pai. Está acontecendo. Aham. Já vai... vai acontecer uma coisa. Já está acontecendo. Já está. Muitas vezes falamos quase no finalzinho. Não tem oportunidade de mudar. O senhor fala às vezes já no final do evento, quando a pessoa já não tem mais oportunidade de mudar. Uh-uh. Nossa. Um pensamento mudou uma direção. Uh-huh. Então, eu te vejo na frente. Claro. Ô, seu Pantera Negra, qual que é a função do sangue pro senhor, assim, como espírito? Sangue. Sangue é representação de vocês encarnados. Uhum. Considerado um dos maiores sacrifícios que um ser humano pode fazer ao encarnado. Uhum. Um desencarnado, encarnado. Uhum. Do encarnado para o desencarnado é considerado o quê? Um dos maiores sacrifícios. O sangue. Porque o sangue é considerado a vida de vocês. Sim, claro. Ou de qualquer animal que seja molhado. Aham. Uhum. É a consagração da alma daquele que é imolado. Claro. E a hora que eu, vamos dizer assim, vou querer agradar o seu Pantera Negra. Como que eu faço isso? Continua fazendo as coisas direito e não faça eu te buscar num lugar ruim. Ah, é? Mas aí, por que que então as pessoas têm essa ideia que se cortar um frango, colocar um padê, não sei o quê, porque ele é feiticeiro, ele mexe com energia densa, então eu vou ajudar ele de alguma forma? É, peneira, eu vou falar de novo da peneira. Fala. Tem que ter filtro, porque essas coisas são tradições. Uhum. O ser humano precisa de uma coisa pra pegar. Uhum. Para acreditar. Uhum. Não há necessidade disso. Ou você acha que eu vou lá comer? É, pô. Não vou. Dá de comer o passarinho. Dá de comer o bichinho ali. É. Com a comida. Claro. O Changi. Quando você faz a demonstração de reverência. Aquele. E o espírito que se deu ao corpo. E também é elevado. Para aquele. Eu tô recebendo aquela energia. Não adianta, você pode matar 500 vacas. Você não tem intenção nenhuma, vai jogar sangue na terra. Não serve pra nada? Nada. Ou seja... O que serve é a intenção, aquela energia que foi movimentada através daquilo. E quando você tira uma vida, como eu vou dizer, o sentimento que vocês têm, uhum. A vibração é enorme, porque uma situação de... Tirar uma vida. Uhum. Para um ser humano é forte. É. Claro. Aquela energia. Vai. Vai. Ninguém bebe sangue. Uhum. Claro. Daí você faz uma conexão. Conexão? É, falei? Conexão isso. Uma ligação. Uhum. Entre você e este pote que será. Sim. A pantera tá aqui, ó. Daí eu ligo. Fica muito forte, muito fica na sua cabeça, porque você pôs uma vida ali. Então, Pantera, responde ali. Deixa eu ver se eu entendi. Se tem, se o senhor, se eu coloco, eu pego um pote, coloco sangue lá e firmo na minha cabeça que é assim que eu quero fazer uma conexão com o seu Pantera. Põe elementos que fazem parte do meu caminho. Tem elementos que fazem parte do seu caminho. E que elementos são esses? Primeiro, ligação fundamental de uma coisa de falar são ocultar. Ocultar. Ocultar. Ocultar é pedra. Pedra. Claro. Então aí, por exemplo... O fundamento todo está na pedra. Está na pedra? Na pedra. Então eu pego um pote de barro ali, ou um pote. E aí eu coloco uma pedra. E tem que ser a pedra certa para o meu caboclo. Quando você vai, pega muitas pedras e você faz um jogo para comunicar comigo. Porque eu não vou vir em terra. Aliás, poderia, né? É, ué. Pode dizer, mas nos vidas, você faz desde o começo assim. Uhum. Joga pra saber qual oculta você virá a mim. Joga búzios. Búzios. Uhum. Outra semente, qualquer outra coisa. Semente, qualquer tipo de oráculo que dá pra ler com a natureza. Claro. Quer ver se aquele ocultar servirá de passagem a mim. Não que eu vá passar por dentro do ocultar. É, pois. Cuidar para não falar coisa que vocês... Entendem errado. Um entendimento que não é reto. Sim. Então. Confuso. Confuso. Claro. Você ficou na mão de muitos babalalixas por tempos enormes. Mas não precisa da coisa para ligar com Pantera. Isso é pra ligar você. Pra você ficar ligado ali. Uhum. Você tem vínculo com aquilo. Porque vocês precisam de algo para reverenciar, tocar. Claro. A Pantera tá aqui. Todo lugar. Aham. Não há necessidade disso. Não. Tanto que vou dar uma sugestão. Sugestão, vamos lá. Uma filho de santo muda de uma casa, saiu, foi embora. Uhum. E abandonou todos os seus ocultar. Uhum. Nos seus potes de barro numa casa. Uhum. Não voltou mais buscar. Uhum. Babalau joga tudo fora. E o despacho. E aí? O santo morreu, será? Não. Foi embora? Não é por causa disso, tá, né? Onde está o Odissá? No mundo espiritual, qual é o principal portal de comunicação com o Odissá? Coração. Coração. A mente. O Odissá está aqui. Na coroa. Como o ocultar mais valioso está aqui dentro. Uhum. O ocultar que permite que eu fale e mexa nesse corpo está aqui dentro. O ocultar, ou seja, a pedra mais valiosa que permita que o senhor fale e movimente o corpo, tá aqui, o senhor diz, na cabeça. Dentro. Ah, porque a gente tem na pineal alguns cristais. Ocultar. Ah, é disso que o senhor fala. Tá claro. Aqui. Na cabeça, claro. Mais valioso. E ninguém vai arrancar de você. Não vai. Só o dia que você... Entendi. Então... Ele não vai precisar mais, né? É, ué. Não precisa incorporar mais. Então o senhor tá dizendo que existe uma forma de fazer com que a incorporação fique mais forte. Não falou isso. Então, até quero esclarecer que vai ter gente que vai ter ouvido isso. Então, o que o senhor quis dizer, assim, tem jeito, pelo sangue, dá pra fazer a conexão ficar mais forte com o senhor? O sangue é pra ligar sua fé àquela coisa. Não há necessidade daquilo. Não há necessidade. Entendi. É um instrumento que as pessoas utilizam pra fortalecer a própria fé. Sim, fé. Fé. Claro, e daí passa aquela corrente por ali e daí pronto. Pô. Mas, seu Pantera Negra, existe realmente alguma coisa que acontece ali? O senhor falou que o sangue é vida, então o sangue manta aquilo ali. Tem, assim, um feitiço por trás? Tem, dentro da sua cabeça, você vai imaginar. Claro. Você está tirando uma vida, é muito valioso. Aquele momento vai ficar muito forte em você. E você vai mudar seu pensamento e vai abrir uma porta. Meu Deus. Claro, claro. E aí ali tem sentido. Tem pra você. Ou seja, e como que eu faço? Eu tenho como eu fazer a mesma coisa só utilizando a minha fé. Sim. Uhum. E muitos esse... já fazem, né? Muitos já fazem isso. Já fazem. Mas se isso, se todo mundo começar a usar da fé como um instrumento de ligação ou com o seu orixá ou com os espíritos da Umbanda, não vai mais ter necessidade da... desses procedimentos que o próprio candomblé ensina. Vai demorar um pouco ainda, porque a cabeça ainda é pequena. Mas o senhor disse como assim... Temos muitos seres humanos, você sabe, uhum. que com pensamentos diferentes. Uhum. Né? Uhum. E você vê que quando você acha que estão começando a entender, não estão entendendo nada. Nossa. Quando o entendimento do ser humano chegar a um nível que não precise dessas coisas materiais para pegar... Talvez acabe até essa coisa de carne. Não quero, talvez falei demais, mas... Talvez não precise nem dessa passagem pela carne quando o ser humano tiver a capacidade de entender que não precisa disso. Nossa. Quando o ser humano tiver a capacidade de entender que ele não precisa de um instrumento dele pra veicular sua fé... Uá. Então o senhor fala, às vezes nem precisa estar mais encarnado, porque ele já aprendeu. Pô. Já aprendeu. É o caso com o senhor? Comigo. O senhor já aprendeu tudo isso e não precisa mais vir na carne? Não, por escolha tive o direito e mérito de não vir mais. Uhum. Já, como disse, tem um bom tempo de existência. Quando o senhor chega de um jeito todo específico, próprio do senhor, né? Não sei se eu me lembro bem, o senhor coloca... Como é que o senhor chega? O senhor coloca a mão para trás e o senhor abaixa o cavalo? Sim. Com qual sentido o senhor faz isso? Para quê? Para que ele não desequilibre e se machuque. Porque minha energia antiga... Uhum. Tenho que também ter o máximo de cuidado com ele. Aham. Pois não posso machucá-lo e feri-lo. Também a carne e o espírito. Porque ele vai ceder ele vai dormir e vai dar uma afastadinha, como fala, né? Uma afastadinha, para que eu possa manipulá-lo. E se eu chegar com muita violência, pode acontecer algo errado. Nossa, é o fato de o senhor ter um espírito denso e trevoso. Boa. Que as pessoas não sabem fazer essa diferença. Se eu fosse denso, eu pegava, não precisava do meu cavalo. Como se eu fosse denso, se eu fosse um espírito denso, eu não precisava do meu cavalo pra pegar as coisas. Quanto mais denso, mais massa, mais próximo da carne. Ah, sim. Oh, daí não precisava. Claro, claro. Mas assim, quando as pessoas confundem o senhor por ser um espírito antigo, e o senhor disse, eu preciso tomar cuidado com o meu cavalo porque sou um espírito antigo, é uma energia antiga, e as pessoas confundem por ser trevoso, que faz isso, que se arca, que faz o cavalo abaixar, que é pesado. Por que que existe essa dificuldade de discernir a diferença? Na cabeça do ser humano? É. Isso. Só o pai maior pode explicar isso. O ser humano é difícil de entender. Se eu, você entendeu o que eu disse, que eu ponho mais próximo ao do chão. Porque já aconteceu várias vezes de eu estar me conectando. E ele apagar e eu não ter segurado. E o corpo vai. Aham. E como eu vou quebrar a cara do meu cavalo no chão? Entendi, sim, senhor, claro. Nossa. Eu ponho em uma posição que não vai se machucar. Uhum. Eu tomo a minha forma e começo a transpassar a minha essência, que em caboclo, essência animal. Porque é uma característica que vocês entendem. Se não ser a pantera negra, poderia vir de outra forma. Mas é uma característica que vocês entendem como pantera. Claro, claro. E então, o senhor me lembre, qual característica que o senhor imprime do Pantera Negra durante a sua incorporação? Que o pessoal não está vendo o senhor, às vezes está ouvindo só. Mas qual característica que o senhor imprime, que o senhor traz como esse espírito antigo do Pantera Negra na incorporação que as pessoas não estão vendo? Que espírito, pantera, pessoa, quer virar animalidade. Como antes, os grandes xamãs invocavam espíritos da pantera. Uhum. E pantera não anda em duas patas. Mas também não vou ficar que nenhum animal no chão. É só a minha chegada. Uhum. É só a sua chegada. Entendi. Para dizer, pantera está aqui. Claro. Então, como que o senhor chega? Então, realmente, o senhor chega, coloca as mãos para trás, coloca um joelho no chão, é isso? E aí o senhor estrala, de certa forma, os ossos da costa? Senhor, essa é uma coisa que pode acontecer. Entendi, claro. Não vai ser regra para todo o aparelho. O regra de pantera é sempre a postura. Primeiro que todo pantera tem cuidado com seu cavalo. Claro. Todos sabem, você, quando vai pegar uma peça frágil, toma cuidado. Certo. Sim, senhor. Faz sentido. Todos. Todos. Pode pegar qualquer um. Não vai. O senhor, aconteceu do senhor pegar uma peça frágil e ter algum problema? Sim. Já? Já. E quebrou? Não, quebrou. Apagou e demorou a voltar. A gente às vezes sente um pouco de ar em nós mesmos que ouvimos de diversão nisso, mas pra vocês aí não tem nada de divertido quando isso acontece. O que está fazendo com o seu outro? Ele pergunta. O superior chega pro senhor e fala, o que é que você está fazendo com o seu aparelho? Isso que o senhor falou. Claro. E aí o senhor tem que prestar conta. Por isso que você, quando ver um espírito jogando médium no chão, machucando, não é espírito. Não é espírito. O consciente da pessoa que tá fazendo aquilo. Que isso? Aceita um trevoso, pega ele. Que umba? É. Então ele não tem espírito. Entendi. Claro. E às vezes, então, até se aqui umba pega, vocês estão deixando. Sim. Senão não pega. Aí é necessário uma que umba passar para dizer o que precisa para que ela vá embora. Ah. Às vezes é dando a ela o que ela quer que ela para de encher o saco. Uau! Saco. Eu digo com respeito, né? Encher o saco eu digo atrapalhar, infernizar. Às vezes precisa de uma coisa como essa apenas. Tipo um pote? Água. Ah, água? Às vezes só quer um pouco de água. É. Mas os espíritos não conseguem se desligar dessas coisas que vocês têm. Os espíritos não conseguem se desligar das coisas que temos, vivemos, nossas experiências e sensações. Perseguem seres humanos para... Não é o que tem aqui. Uhum. Aqui não tem nada. É uma sensação. Que quando passa... Passa na garganta. E é mandada para cá. Ah, entendi. Ou seja, você está dizendo que nesse pote que o senhor está segurando, a gente chama de xícara, não tem nada que o espírito se interessa por isso. É a sensação que dele ele consegue... Que extrair. Pode chamar de energia. Energia. E daí ele tem aquela sensação de que a gente tem de satisfação quando bebe água. Assim eu sinto quando tomo. Como? Assim eu também sinto. O senhor também sente? É. O senhor aqui não está nem fumando e nem bebendo. E no entanto o senhor é um espírito antigo. Que outros chamariam de denso por estar agindo lá embaixo na lama. Por que, que o senhor não precisa de fumar o bebê? Porque só meu nome já espanta a maior parte das pessoas. Só o nome do senhor já espanta a maior parte das coisas. Claro. Mas às vezes o senhor brinca assim, né? Mas pode falar. São ferramentas que os espíritos usam. Fumaça para espantar. Não é espanta, é para espalhar. Fumaça espalha a energia. Uhum. No buracão. Assim como faz a defumação. Certo. A bebida relaxa o cavalo e deixa a incorporação. Mas não vai encher a cara, viu, filho? Claro. Mas é uma medida de purificação dele e de quem tá. Eu ponho, assim como eu tomo a energia, eu posso depositar. Claro. E eu posso untar minha minha água e para que você receba. O seu espírito receba, que você vai, o espírito vai receber energia. Sim. O corpo bebe água, o espírito recebe energia. E é assim com nós encarnados também? Por que que mandam vocês tomar banho da folha? Para que receba a energia da folha. E o senhor estudou assim, para a incorporação ficar melhor, qual banho o senhor recomendaria? Banho para melhorar a incorporação? É. Tem disso? O senhor está perguntando se isso existe? Onde viu falar uma coisa dessa? É. Você toma um banho para purificar, para livrar intencionalmente aquela energia, recarrega sua alma, seu espírito fica mais tranquilo e permite a incorporação. Certo. Porque disseram assim, toma banho de sálvia. Salve, alguma coisa assim. Sempre, ou então toma banho de casca ou folha de aroeira. Ô, senhor, como eu vou explicar? Sim. Isso existe na toda bola que você vive? O senhor pode repetir, por gentileza? Essas coisas existem em toda a bola que você vive? Bola é o quê, bola? Show. No mundo? Isso existe em todo mundo? Não. Então como posso fazer? Entendi. O senhor fala, se não existe acesso a determinadas ervas em todo lugar, como o senhor pode receitar isso? É, faz sentido. O senhor parece ser bem sensato, mas é espírito assim, né? Que a gente, por que que a gente não espera que o espírito que trabalha em lugares muito densos tenha essa capacidade de raciocínio, reflexão e inteligência? Vou dar um exemplo a você. Se você vê uma pessoa toda suja na rua, cheia de coisas rasgadas no corpo. Claro. Com a cara suja de terra e outras coisas mais. Cabelo desgovernado ali. Você vai julgar o que tem dentro daquela cabeça só pelo que você vê? Não. Então é assim. Vou deixar ali julgar, vou dizer que aquele ali não tem nada ali pra eu colher. Vou querer nem passar perto. É assim. Só porque nós temos que enfiar a mão na bosta. É. Nós já viramos dessa forma. Se eu aparecer como um cordeiro com quiumba, vai rirar a minha cara. Vai mesmo. Vai. Então, mas que são muitos. São muitos? Muitos. Sempre quando eu pensar numa quiumba, você tira um, não pense. São muitos. Como formiga. Entendi. Você tira um e vem muitos outros e isso... Tem que ser estabelecido. Quando você pega um quilombo, você tem que pegar o... Como você, cara, o líder da matilha. Porque senão o resto obedece o líder. Quando... É assim que eu falo. Eu vou falar assim, porque é assim que nós fazemos. Tá. Não adianta pegar um. Se você não pegar o líder, não tira. Porque eles obedecem o líder. Ixi. Vem um, depois vem outro, e vem outro, e não para. Sim. Claro, entendi. Uma dificuldade. Tá certo. A gente tá vendo aqui que a gente tá se aproximando do fim já do nosso encontro. Eu quero pedir ao senhor, se o senhor autoriza um dia eu vim com o aparelho pra gente filmar o senhor, ou se o senhor prefere que a gente fique só mesmo na gravação da voz. Filmar a pantera vai ser um pouco difícil. Por quê? O aparelho estraga? Você vai ter que ver a pantera, né? Ah, entendi. Filmar o espírito. Não, digo o aparelho do senhor incorporado no senhor. O senhor autoriza? Como que é? Um dia desse a gente vem, faz um trabalho mais... Pantera não quer pôr a imagem da casca na não, sua não. Tela. Claro. São sim, de ver pessoa. Não precisa. Mas as palavras de pantera podem ser espalhadas. Tá autorizado. As palavras de pantera, sim. Tá certo. E, seu Pantera, conta um pouco como é que foi, porque o senhor disse que a gente se encontrou no astral. O senhor pode contar mais um pouco, porque pra gente às vezes é difícil entender que a nossa cabeça é muito fechada aqui no físico. Não, encontrou com Pantera aí, o Pantera aqui. Encontrou com um Pantera. Que faz o meu trabalho. Que trabalha comigo. Você queria saber se trabalhava com Pantera, era a sua pergunta. Era. Quem foi encontrar respondeu. Mas você não lembra? Claro, claro. E no começo o senhor já disse que se ele pode dar outro nome, mas que traz essa função. Função. Claro. Ué, não deixa de ser essa função. Pantera é um nome. Pantera é um nome só. Claro, claro. Eu pesquiso, já vejo outros que fazem a mesma função, que são... Todos falam... Cobra coral, por exemplo. Cobra coral, ronca-troco. Ronca-toco. Claro. Importa, no final das contas, o nome não interessa. É a função e o resultado. Função. Certo. E aí, esse veio ao meu encontro e falou, respondeu. Mas aí, como é que chegou ao senhor? Porque ele faz a mesma função que o senhor conhece ele. Não conhecemos, o pensamento é ligado a todos. Ligado a todos. Que tem essa mesma função. Claro. E aí ele perguntou para o senhor se o senhor se daria a vir passar o ensinamento para a gente. Foi assim? Não, passar ensinamento não. Falou aí, pedir entre nós a respeito à sua jornada. Respeito à sua jornada, eu estou falando com você. Entendi. Não estou fazendo para... ensinar ninguém. A sua trabalho, estou fazendo respeito à sua jornada. Nossa, como o senhor falou antes, o senhor não vai falar com qualquer um que não tenha o mérito. Tá certo. Você mereceu escutar o que você ouviu. Tá certo. Eu fico muito honrado e quero pedir ao senhor, assim, uma mensagem, assim, que eu possa deixar também gravado para quem ouve e... tem, assim, uma consideração e respeito muito grande pela função que o senhor hoje representa como Pantera Negra. Minha função é igual a de todos os trabalhadores encarnados aqui que mexem com aquelas coisas que ninguém quer mexer, né? Claro. Mas claro. É recado, fica... Recado que fala, né? Isso. A mensagem... Esse recado, recado quer. Final. Nunca olhe um lado só de uma coisa. Por mais que seja ruim ou por mais que seja boa, sempre olhe de todas as direções antes de tomar uma decisão. Ou você pode arcar com as consequências. Vai comprar uma coisa, é comprar. É comprar uma coisa? Uma briga, por exemplo, desnecessariamente. Ou ganhar um presente que não quer. Por olhar de um lado só. Às vezes, quando parecer ruim, olhe de todos os ângulos se aquilo não foi bom para você. Ou quando receber uma coisa boa, observe se não está ferindo a ninguém. Tá certo. Tá certo, então. Claro. Então, Seu Caboclo, eu agradeço do fundo do coração. Esse diálogo com o senhor foi algo inédito e eu me sinto muito honrado. Muito obrigado. Quando precisar de mim, está aberto a falar com você e atender suas necessidades. Oh, nossa, isso é muito bom ouvir. Fico muito agradecido. Vou procurá-lo, sim, com mais questões numa outra oportunidade. Gratidão, seu Caboclo. Sua curiosidade foi sanada? Foi sanada para a curiosidade, mas também para o nosso estudo. Mas é só o começo, se Deus quiser, que Ele queira assim. Que temos outras oportunidades. O mundo de vocês está vivendo uma coisa estranha. É. Toda a espiritualidade está se dividindo em vez de se unir. Eita. Espiritualidade, o senhor fala, a prática do religioso entre nós encarnados. É. Claro, não entre vocês espíritos. Tá. Sim. Seu trabalho tem que vir para corrigir isso. O trabalho, esse diálogo com os espíritos, vem para corrigir isso. Sim, sim, sim. Por sim. Isso passe a peneira, porque senão vai estragar. Vai criar mais desacordo do que acordo. Ah, sim, com certeza. Já estamos nesse processo há algum tempo e vai se afinando cada dia mais. Pode ter certeza que eu vou tentar, no melhor da minha capacidade e competência, honrar o trabalho que me foi confiado. Sim, senhor. Que assim seja, seu Caboclo. Salve o Caboclo Pantera Negra. Essa guia aqui de presente pra mim, seu Pantera? Para aproximar o seu guerreiro. Mas eu posso lhe dar um abraço de agradecimento? Muito obrigado, seu Pantera. Graças a Deus. E eu posso usar como carrego sempre comigo? Tá bom, então. Aí eu vou aproximar o meu guerreiro. Graças a Deus. Nossa, que presente. Muito obrigado. Vixe. Oi. Só um pouquinho, espera um pouco. Espera um pouquinho. Até eu me achar de novo. André, assim que você estiver de volta aí, eu queria fazer uma pergunta pra você. Porque eu normalmente quando o médium volta, eu pergunto como ele tá se sentindo. E assim que você puder, eu gostaria de saber. Beleza. Eu tô aqui de volta já. Já? Como é que você tá se sentindo? Como é que foi a incorporação pra você? Como é que é incorporar esse caboclo? Já foi mais forte, né? Tipo, já foi um pouco mais truculento. Uhum. Mas hoje sinto uma certa tranquilidade. Uhum. Eu só fico um pouco desgastado mais quando ele vai embora. É como se você tivesse se girado no lugar. Uhum. E você para assim, as coisas vão se movimentando e vão se alinhando novamente. Aham. É mais ou menos assim que eu sinto quando ele vai, né? Claro. Aí quando as coisas se alinham, eu consigo tomar meu rumo de novo. É. E quando você ouviu falar do Pantera Negra, ele disse que você ria. Ah, claro que eu ri. Nossa senhora, eu era Ogã. Ogan. Uma pombogira chegou pra mim no terreiro e falou assim, você vai incorporar com seu Pantera Negra. Nossa senhora, como eu achava da risada. Eu ri. Eu falei, nossa, é Pantera Meial. Falava, eu brincava assim, Meial, Meial. Pantera Negra, nossa senhora. Nunca tinha ouvido nem falar de Pantera Negra. Claro. Não sabia nem que existia. Uhum. Até que um dia ele veio, né? Eu não sabia que era Pantera Negra. Eu fui saber lá pela terceira ou quarta vez, né? Que ele não falava. E quando ele veio, ele tomou o ser, ele não falava. E ele tomou toda a sua coordenação motora. Seu corpo, você não tinha controle. Ah, foi muito esquisito. Primeiro que ele quase me desmaiou, né? Não sei se posso falar sensação de morte, né? Uhum. Me esmoreceu todo o meu corpo. Daí quando ele voltou, como Pantera Negra, eu não enxergava, mas eu conseguia escutar o que ele fazia. Eita. E eu fiquei morrendo de medo, né? Porque parecia um ser muito truculento, torto, violento, né? Tudo torto. Bruto. Bruto, torto, nossa senhora. Uhum. Eu não era muito dos bons amigos. Tanto que eu falei, nossa, eu tô com medo, tem que ver se isso aí não é uma coisa ruim, né? É, ué. Daí com o passar do tempo ele foi melhorando, melhorando até o que vocês vê hoje, né? Ah, até, entendi. Até na forma que vocês vê hoje. Isso. Por isso que eu brinco que ele, hoje ele é mais sociável. E ele é aquele espírito que não vem avisando assim, ah, eu vou chegar, eu vou... Tipo, não vai, que nem eu tenho o seu Zé, eu tenho o seu Zé do Coco, ele vem me mareando, eu vou ficando bêbado, e quando ele vê, ele pega. Seu Pantera, quando quer pegar, ele não tem acordo com ele, ele vem e pega mesmo. Dá aquela sensação de que eu vou desmaiar. Hoje ele não, antes eu quase chegava a cair mesmo, porque eu tentava me defender, tentava me esquivar dele, né? Mas eu já lutar é pior, né? Lutar é pior. Aí você deixa que ele vem. Ele faz o que ele tem que fazer, ele sabe porque ele vem, eu não sei, mas ele sabe porque ele vem. Uhum. E pronto, e sempre me sinto muito bem, posso estar péssimo, com um sentimento ruim, com pensamentos ruins. Quando ele vai embora eu tô alegre, já saiu aquela angústia do peito, eu já tenho uma direção, já tenho um caminho pra tomar, né? Nossa. É uma das vantagens de você ter um espírito como esse, né? Firme. Firme. Claro. Tá certo. Você não fica com carga nenhuma, né? Não fica? Não fica, né? Uhum. Você acha que o fato de você também ter se iniciado no candomblé tem fortalecido a sua mediunidade para receber uma entidade como essa? Então, quando eu me iniciei no candomblé, eu me iniciei como ogã. Ah, então, eu não tenho como te dizer. Claro. Foi a partir de uma certa data que quando eu rodei de orixá, que eles, como eu disse, veio com o pacote completo. O meu orixá veio, uhum, na sequência os Exus de Umbanda vieram também. Vieram. Mas eu passei quase... Você se abriu a isso, né? Nossa, quando eu aceitei mesmo, uhum, que eu não lutava, porque eu visitei médicos, eu tirei ressonância magnética da cabeça. Você era muito cético quanto a isso? Sim, eu achava que eu tava ficando esquizofrênico, na verdade. Uhum. Que não foi de uma vez, assim, que eles tomaram, que eu perdi todo o controle. Uhum. Foi gradual, assim, quando eu falei assim, não... Pra falar a verdade mesmo, foi quando o Society Catacumba, durante uma incorporação, eu comecei a encher ele de pergunta, né? Ele mandou eu calar a boca, uh-huh, que era pra me ficar quieto, que eu tava atrapalhando ele. Uh-huh. E eu passei a ficar quieto e só escutar. Daí com o tempo foi sumindo. Aquela sensação de que você enfia a cabeça dentro da água, que teus ouvidos ficam turvos com a água, você tenta abrir o olho mesmo que você tentar enxergar debaixo d'água. E assim, vai indo, não é de uma vez. Quem, não sei, eu não... Deve ter médico que já morreu de uma vez, né? Morreu, uhum, que eu digo, dormiu de uma vez. Uhum. Mas eu não dormi de uma vez, não. Comigo foi gradual, mas foi por causa do medo. Medo e curiosidade. Assim que eu deixei a coisa levar, eu fiquei quieto e passei mais a ouvir. E realmente, tenta dormir. Uhum. Tenta dormir. Você vai incorporar, sentiu que o teu guia tá vindo. Tenta dormir. Relaxa. Tenta dormir mesmo. Essa é a sugestão que você dá. Tenta dormir que ele consegue. Relaxa. Tenta dormir mesmo, de verdade. Uhum. Fecha o olho, não tenta ficar com o olho aberto, que se ele quiser, ele abre teu olho. Uhum. Entendeu? Se ele quiser, ele abre teu olho. Entendi. Se não houver necessidade, ele não vai abrir. Tenta dormir, relaxa e tenta dormir. Quando você vê, você pensa que passou um segundo e você ficou 2 horas conversando ali e ele te traz de volta em segurança. Nossa. Sem problema nenhum. Se muitas pessoas seguirem esse conselho, evitariam muitos desgostos na vida. Ah, eu acredito que sim, porque... com o que eu tenho visto, você me pergunta sempre, tipo, sobre a dúvida se estar ou não, tá ou não tá. É, porque você já correu tanto lugar e você já viu tanta coisa. É, comigo eu não tive como a dúvida, porque como eu disse, a princípio eu achei que eu tava ficando esquizofrênico. Uhum. Meu corpo tá se mexendo sozinho, eu tô falando coisas, eu penso uma coisa e falo outra. Yes. Até que foi que eu não falava mais, só falava lá dentro, né? Eu tive uma época que eu era espectador de mim mesmo, né? Eu via o Exu trabalhando, escutava o Exu trabalhando. Até que eu aceitei e parei de questionar e querer perguntar como é que era. Uhum. Quando eu passei a acreditar e realmente quis dormir, uhum, a coisa mudou. E vai, né? Daí você não precisa ter medo de falar abobrinha que você vai estar dormindo. Nossa. Por que que você aceitou intermediar um diálogo com o espírito? Você viu a pressão que o Pantera fez, né? Então não preciso responder mais nada. Pra quem não sabe, hoje a gente visitou um terreiro E o André trabalhou com o preto velho dele, e quando estávamos saindo e o André ia me levar de volta, estamos em Curitiba, ele começou a sentir uma pressão, não é? Como Sim, é que foi uma. passando a energia do Pantera, Você já que é sabia qual que calor, né? E a tremedeira, tremedeira, eu falei, não, não, é? pare, eu não quero isso, né? Não quer. Mas daí você vai fazer contra o espírito. Daí eu ia, não ia, hoje era certeza, se não tivesse deixado ele vir trazer a mensagem dele, eu não ia deixar eu dormir. Não ia. Não ia deixar eu dormir. E daí Então, foi. daí a gente veio aqui num lugar sagrado, num espaço sagrado da sua casa, e aí você permitiu que ele viesse. Sim. E Claro. daí ele conduziu o que ele achou melhor, né? Exatamente. Foi muito bom. Eu quero agradecer. Qual que é o seu nome inteiro certinho? André? Meu André Mota. André Mota. E André, assim, fico muito agradecido por todo o apoio que você tem dado aí para mim aqui nessa cidade, com o diálogo com os espíritos, e esse diálogo foi inédito com o seu Pantera. E, nossa, eu não tenho palavras para agradecer. E você. Eu espero que ele tenha se comportado. Você vai ver depois, foi maravilhoso. Todo mundo tem esse receio, né, quando é um pouco menos consciente. Mas olha, ou inconsciente, que é o seu caso, né? Sim. Não foi de uma vez, mas Hoje. hoje eu sou inconsciente. Olha. Então, assim, hoje você é inconsciente, mas desde o começo é nítido a diferença entre estar incorporado e não estar, certo? Sim, desde o começo, não tem como você se enganar. Olha lá. Não existe Como é isso. que é que a gente, quando a gente está incorporado? Quando você está incorporado, o teu corpo se movimenta por si só. Você, a sua boca fala sozinho. Você Ah. não tem comando do seu corpo. Você fica apavorado Que porque lindo. o teu corpo se mexe sozinho, a tua boca fala coisas. Quando você sente vontade de dar risada, você sente vontade de chorar. É tudo, tudo ao mesmo tempo. Você é um espectador apenas. Você fica como se Nossa. você estivesse assistindo dentro de você mesmo. Isso é, como que eu posso falar, porque foi comigo, da minha opinião, né? Isso para mim foi aterrorizante. Tanto que eu fui buscar ajuda médica, né? Eu Claro, falei, tá claro. acontecendo alguma coisa comigo? Não pode ser. Até que eu fui, fui, fui, fui. E as pessoas que eu conhecia, tipo, vamos dizer assim, também tinham essa. Não sei se viveram a mesma coisa que eu, ou não, ou tinham dúvidas sobre as incorporações, não sabiam me explicar o que estava acontecendo. Daí, os meus próprios guias, que com o tempo eles passaram a falar comigo, né, dentro da minha cabeça, você chega, tem momentos que você escuta mesmo realmente a voz deles como são, eles esclarecem muita coisa para você. A maior parte que eu passei sendo espectador de mim mesmo, eu passei aprendendo com Nossa. eles, né? Que eles estavam falando, ou falando comigo mesmo, ou falando com as pessoas que vinham até eles. E o recado vinha para mim também, né? Sim. Eu então não precisava ninguém me dizer, eles me falaram. Daí com o tempo que eles viram, que por bem, eles acharam que era por bem, que era a hora de eu me entregar. E eu também, né? Que eu tive que aceitar. Porque se eu não aceitasse dormir, eu não ia dormir nunca. Não ia. Não ia dormir nunca. Claro. E é lógico que é assim, não é toda a vida. Todo É. sempre. Quando há necessidade de você ouvir alguma coisa, é aberta uma porta para que você possa enxergar. Claro. Então, aquele que não está incorporado do espírito, está ali incorporando o conceito, igual o caboclo. O caboclo não sugeriu alguma coisa. O que que você sugere para essa pessoa? Porque às vezes você está ali só passando a ideia que vem da sua própria cabeça, você não está incorporado, tem ninguém comandando seu corpo, e você está ali na fé, na esperança que está fazendo o certo. E aí nunca acaba não incorporando. O que que você diz a Eu respeito penso disso? assim, eu penso que o coitado do caboclo dessa pessoa de verdade deve estar muito triste, né? Porque se a pessoa tá fantasiando uma imagem de um caboclo, ah, eu quero ter uns sete flechas, que é bonito, não sei o quê. E ela não tem uns sete flechas, tem um outro caboclo e ela tá mentalizando os sete flechas. Sabe quando que esse caboclo vai chegar? É nunca, coitado, né? Ele tem que. Por que que você não relaxa e não recebe o seu caboclo de Vai verdade? procurar saber como que Porque, incorpora, não, ó, você, antes de cultivar. você, a pessoa procura o espírito antes mesmo de receber ele. Ou seja, é aquela história, né? É o cavalo que recebe o espírito, né? Não é, que pega o espírito, não é o espírito que pega o cavalo. Entendeu? Claro. O pessoal quer fazer do jeito contrário. Quer fazer do jeito contrário. Espera o seu espírito, meu Deus do céu. Se você vai estar ali, você vai estar recebendo toda a carga, filho. Então o bicho pega. Você tem que estar com o espírito ali pra te segurar como é que vai. Nossa Aí se a Senhora. pessoa faz uma pergunta que só o espírito sabe responder, como é que você vai fazer? E aí? E aí? E daí o que Realmente. acontece? Daí tu passa um papelão, né, filho? Então o que que adianta você E representa vestir? mal a casa. Porra, nossa senhora, representa mal a religião, né? Religião, né? Religião. A Claro. religião em si fica mal falada. Que não tem isso, não pode existir isso. Tá certo. Pode ser mesmo. Senhor André Mota, qual que é o seu orixá? Isso, não sei se isso pode ser dito, a gente pode dizer qual que é o orixá. Não tem problema nenhum. Eu, quando eu nasci, eu fui feito de Oxóssi. Até que meu pai verdadeiro tomou minha cabeça. Uhum. E só pôde acontecer esse evento porque eu era Ogã, nunca tinha incorporado com nada. Nossa. Até que o dia o meu pai de cabeça verdadeiro chegou, que é Exu, Bara. Bara, tá certo então. Olha, realmente, do fundo do coração, foi muito esclarecedor, tanto a parte que falamos com o caboclo, e essa parte que falamos com você, com tantos conhecimentos, e também, se Deus permitir, numa outra oportunidade, queremos falar com o seu guardião também. Se for da vontade dele, né? Claro. Como eu disse, eu faço a minha parte como encarnado. Essa parte é com ele. Como eu disse, sempre consulta antes e pergunta se quer ou não quer. Vamos. Não adianta eu querer se ele não quiser. É, claro. Tá aí, eu quero, vem aqui, ele não vem e eu falo merda daí, né? Isso. E qual que é o nome dele? O meu guardião se diz de Umbanda? É. E o Sacética Catacumba na esquerda. Graças a Deus. Muito obrigado, André. Deus lhe pague, viu? Essa abertura e essa possibilidade de aprendizado. Tomara que não tenha tocado terror.